Não podes voltar atrás, teu mundo acabou. O velho mundo jamais será como outrora. Repara como é diferente agora. O amor que tão longe ficou. Não sei parar o tempo por um momento. O tempo vai correndo, fica distante. Quem dera esse mundo um só instante. Era um menino, mas tu me ensinaste a chorar por tantas coisas que então não tinham sentido. O amor desse tempo perdido. Recordo, nunca mais vai voltar. Não sei parar por um momento. O tempo vai correndo, fica distante.